quem vai atrás da paz jamais verá o fim da linha. Numa rotina onde a magia é quem quer falar. E nessa sensação em outra dimensão, eu quero mais, eu sempre quero mais. Viva um amor, viva. Eu sempre quero mais. Eu quero mais, eu sempre quero mais.